Salvador, bom dia, Oxanã 6200, tá passando a duna estabilizada em LS da 1-0. Oxanã 6200, bom dia, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Aguarda. Na 6225, tem condições de descer para 2000, voador, né, interceptar? Firma, tem condições, 6225. 6225, desce para 2000 pés, ajuste no 020, voador, na reporta estabilizada. 2000, Duna, Oxanã, 6225, reporta. Until holding point 1810, there, call tower 18 small, C0, ultimate settlement 020. India holding point 10 American 980. Can I need 0 via India? Yes, ma'am, via India, thank you. Solo, Salvador, bom dia, TAM 3179, informação Quebec. 3179, Guarulhos, aprovado nível 380, via Peso 10, bridge, após conforme rota do plano de voo. Decolada pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge com curva direita, transponder 5105, controle 120, decimal 80. Guarulhos 380, Pesulo 10, Bridge, conforme plano. Decolada 10, da Euleda Bridge, transponder 5105, controle 1208, TAM 3179. TAM 3179, só confirmando após Bridge, voa conforme rota do plano de voo. Tente após bridge em rota do plano. A 3179, cotejamento correto, chame pronto. Pouso na 1030, baixar travado, chame 6200. Pouso Salvador, Altan 3663. 3663, da TAM, Alfa, mantendo da Juliette. Alfa, mantendo da Juliette, 3663. No 922, desce para 3000 pés, ajuste 1020, reduza para 1809. 1020, 1809, redução 3000, bom, 1922. Salvador, muito bom dia, é o TAM 3304, cruza o nível 210 para 160, sempre informação Quebec. TAM 3304, bom dia, aciona a identificação, desce para 4000 pés, o ajuste 1020, chegada bom. 1020, descendo para 4000 pés, na chegada bom, TAM 3304. 3, 7757, Juliette, portão 05. Juliette 05, final, TAM 3, Oxanã 6200 no solo 55, libera a direita, chama o solo 121, decimal 9. Direito 219, Oxanã 6200. Oxanã 922, vetoração para sequenciamento, mantenha proa limitada pelo localizador. mantenha proa e indicador localizador bom no 932. Já a decolagem pistão no zero, vento 160 graus com 10 nós. Autorizado a decolagem azul 4208. Bom dia, Chané 6200, táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa Juliette pro 02 do Chané 6200. American 980. American 980, Salvador Tower. Yes, sir, we're just switching papers with Mariner 980. Chené 6225, está interceptando, avistando, já avisou o operador. Chené 6225, completa final, chama a torre 1186. 1186, Chené 6225. Charlotte 781. Feita pro 060, desce para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, bom, 16. No 9-2-2. 4208, decola 57, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, 4208, bom dia. Sente gavião negro. Controle de Salvador, bom dia, 4208, está cruzando 1500 na Pucaracaju. Azul 4208, bom dia, contato radar, sobe para o nível de voo 370, sai da Puc. 370, azul 4208. Avião negro, copia. Torre o Oxené 6225, o externo baixado de trabalho. Rede Oxené 6225, vento 160 graus com 12 nós, tem livre pouso na pista 10. Livre pouso, Oxené 6225, pista 10. Dia após conforme rota do plano de voo. Decolada a pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após voo abrigo com curva à direita, transponder 5107, controle 120, decimal 80. Gente, autorizado para Campinas, nível de voo 360, VETER, Zulu 10, bridge, após a rota do plano, decolada 10, da EL, Leda, curva direita, voa bridge. Transponder 5107, controle Salvador, 120, decimal 8, azul 4039, ponte 8. Azul 4039, protejamento correto, informação em curso, Quebec, chame pronto. Gente, da Quebec chamará pro puxa, azul 4039. Torre Salvador, bom dia, o voo 1922. Voo 1922, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão 0. Aguardando autorização de pouso, voo 1922. Dia dos pássaros. Firma, aguarde coordenação. Charlie Alfatão. Papá Romeu, Charlie Alfatão, confirmando. Tem a hora do plano da notificação? Sim, informo que ainda não recebi, aguarde. Charlie Alfatão. 6225 no solo ao 01, libera a direita na eco e chama o solo 121 decimal 9. Direita eco, solo 219, Oxené 625. Gol no 922, confirmando baixado e travado? Afirmo, baixou, travou. Gol no 922, já avistado, autorizado o pouso na pista 10, vento 160 graus com 12 nós. Autorizado pouso na 10, gol 1922. 25, Alfa, mantém-se da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 625. Alfa, Tango, copia. Charlie Alfa Tango, meu pé ilha dos frates, decola no 7, curva a decola 1 no 7 com proa norte, transponder 01 no 70, controle 1 no 20, decimal 8. Fatango, confirmando transponder 0170 e corrigindo 500 pés. Charlie Alfatango, cotejamento correto para acionamento, chame a torre no 86, confirme parte PLB. Juliette, portão 01. Juliette 01, Oxené 625. Gavião Negro, copia. Gavião Negro, Maceió, 500 pés, é coluna 0, curva à esquerda, corredor forte. 0263, transponder, controle 120, decimal 80. Negro, ajustando 020, autorizado táxi via hotel, aguardando para o cruzamento da 10, confirme PLB. Sente na hotel, chame a torre no 186. O short final line up in the way to runway 10. After the traffic lands, line up in Wayne American 980. 3304, desce para 2000 pés, ajuste 1020, autorizado DLS, reporte estabilizado. 2020, reporte 3, estabilizado DLS, X-ray 3304. Azul 4208, chama Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 2685, Azul 4208, bom dia. Bom dia, bom voo. O gol no 922, solo ao 04, direita 121, decimal 9, o solo. Direita 1219, gol no Salvador, bom dia, gol 1922. 1922, táxi via Alfa, mantém-se da Juliette. Via Alfa, mantém-se da Juliette, gol 1922. Gavião Negro na escuta do solo. Confirme se avô em ala. American 980, clear for takeoff, runway 10, the wind is 160 degrees, 12 knots. Takeoff 10, American 980, thank you. Portanto, 3304, pode descer sem restrições 2000? Afirmo. Só está sem restrições, 3304, continuando para 2000. Solo, Charlie Alpha Tango. Ciente Charlie Alpha Tango, decola aos 06, com proa norte, prossegue com controle agora em 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, grave. Alfa Romeo Charlie Alpha Tango. Papa Romeo Charlie Alpha Tango, bom dia. 510, ajuste no 020. Litoral Norte. Tá com proa norte, direto ali do estado de Ceará. Radial 320. 50 mil pés. Gente, autorizado, reporta livre na CTR. Chama livrando, Tango. 120.8, have a nice trip, sir. Tchau. American 980, with you passing 2000 for 330. American 980, radar contact on takeoff, climbing to flight level 330, book a departure. Book a departure, requesting flight level 250, please. Stand by. Yeah, 1922. Lima Kilo Bravo, copia. Gavião Negro, bom dia. O vento 160 graus com 13 nós, autorizado a alinhar e decolar da pista 10. Autorizado alinhamento e decolagem para o Gavião Negro. 80 após coral, voa direto. Quem mandou o controle? Responder. Redução. Desce para o 050, chegada Bonf, redução 250 nós. Próxima. Controle de Salvador, bom dia. Oxanã 6312, descendo ao nível 150. Oxanã 6312. Direto Duna, sem restrições de velocidade, desce para 3 mil pés, que é legal no 020. Voando direto Duna, sem restrição de velocidade, de altitude, 1.020 no altímetro, Oxanã 6312. Muito obrigado. Rio Negro fora do solo. O Gavião Negro decola ao 09, inicia a curva à esquerda, linha do litoral norte, chama o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Gavião Negro autorizado, curva à esquerda, chamando o controle 1208, prossegue via litoral. Negro, escuta canal do controle 208. Negro 2. TAN 3304, 3.5 do externo, TAN sua escuta, baixar, travar. TAN 3304, bom dia, continua a aproximação, reporta passando marca do externo. Reportarei 3304. Os pés, ajuste no 020, via litoral norte. Gajão Negro, prossegue via litoral, para Maceió. Gavião Negro, assim que possível, estimado do pouso, estimado para ingresso na terminal Aracaju e terminal Maceió. O Gavião Negro estima terminal Aracaju aos 1150, terminal Maceió 1300 e pouso 1330. Gente, copiado. Salvador, TAM 3179, pushback na 14. TAM 3179, livre acionamento, chame para o táxi. Livre acionamento, 3179. 3304, passando externo. TAM 3304, ciente, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 160 graus, fundo 1 2 nós. Autorizado pouso na pistão zero, 3304. Torre ao 3304, pode aumentar o preço do papo. 100%. Tá. Anaine Ciro, contact Recife, Century Frequency 125, small 45, if enable 126, the small 85. 2545, man, you have a nice day. Salvador Azul 4039. Azul 4039 é o solo. Por gentileza, puxa direcionando 8. Azul 4039 aguarda, será o número 2 do setor. Tá ok, estamos aguardando, obrigado. 2000 pés, autorizado DLS, reporte estabilizado. Vai descendo a 2000 pés, vai reportar estabilizado, chanel 6312. Alfa Tango, frequência livre. Salvador, 3179, táxi, POB 186, 4 horas, com fim. 1-9. Direita, 1-2-1-9. Tem ajuste no 020. Paturno, Índia, pode esperar a torre 286, 1020, 3179. Salvador, bom dia, tá 3304, livrou. 3304, bom dia, táxi via Alfa, mantenha tudo a Juliette. Alfa, antes da Juliette. 039, coordeno com a equipe de solo que após a passagem do Airbus atando a livre acionamento, chame para o táxi. Ciente, coordenando com a equipe de solo após o Airbus autorizado, o pushback chama para o táxi, eu estou com a. Meia 05, desce para 3000 pés, que é legal na 020. Juliette, tá 3304. 3304, Juliette, portão 04. Juliette para o 04, 3304. Solo Salvador, azul 4039, TOB 1114, alterno em Ribeirão Preto, autonomia 0330, para o tanque. Tente azul 4039, bate 1 no Índia, ponto 0, chame a torno no 86, ajuste no 020. Autoridade de Apache, Índia, ponto 0, chame a torno no 86, ajuste no 020, azul 4039. Bom dia, TAM 3179, pronto, ponto 0. X179, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento 1-60 graus com 1-0 nós. A linha decolada 10, 3179. De avião negro, não há tráfego a reportar nesse setor. Frequência livre para ingresso em Aracaju, chama Aracaju 1-203. Mano, autorização para o Galeão. Nível 380. Ciência tem o pré-aprovado 360. Copia, aguarda a coordenação. Xané 6211. Copia. Xané 6211. Galeão aprovado nível 360. Rota via peso 10, SMAP. Após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda Bridge, curva à direita. Transponder 5121. Controle 120, decimal 80. 605, desce para 2 mil pés, autoridade ILS, reporte estabilizado. ILS, pista 10. Oxené 6312, bom dia, continua a aproximação, informa o Airbus da TAM iniciando rolagem agora, pista 10. Reporta passando o marcador externo e com o trem de pouso baixado e travado, Oxené 6312. Vai reportar o externo, Oxené 6312. Decola os 20, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. 6312, baixou e travou? Afirmativo com seu externo embaixo travado. Oxené 6312, autorizado pouso pistão 10, vento 160 graus com 10 nós. Autorizado pouso, pistão 10, Oxené 6312.